começa a sermos jovens, termos tempo, os sonhos em cada época da vida são diferentes. O amor não é mais a única procura da gente. Há muitas coisas além de querer ser feliz. Crianças vão crescendo e dão um outro sentido ao prazer, o privilégio de fazer o pão no cansaço de cada dia. Não há espaços gratuitos e as velhas vaidades perderam seu lugar. Grandes revoluções acontecem lentamente, silenciosamente. Ao menos não estamos atolados nos mesmos erros. Já temos provas muito claras do que não queremos. E agora já não incomodam as opiniões. Há muitas coisas além de querer ser feliz. Crianças vão crescendo e dão um outro sentido ao prazer, o privilégio de fazer o bom no cansaço de cada dia. Não há espaços gratuitos e as velhas vaidades perderam seu lugar. Grandes revoluções acontecem lentamente, silenciosamente. Temos tempo.